3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Começa o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino e hoje Cleiton Montanha e Rodrigo Bronquinha entrevistam um dos destaques do Corinthians na Copa São Paulo de Júniors, o goleiro Matheus Caldeira, o campeão Matheus Caldeira, sim, aquele mesmo que ficou sem a medalha. Um bate-papo bem legal sobre as dificuldades de se entrar num grande clube, a vida na categoria de base, a campanha do Corinthians na Copinha e muito mais sobre a carreira dessa jovem promessa corintiana. E já que o Montanha está lá na entrevista, eu vou passar os contatos, que são dois pontos. O e-mail é contato@ofinodabola.net, o Twitter é @ofinodabola.net e o Facebook é facebook.com/ofinodabola. Muito bem, bate-papo com o Matheus Caldeira, o goleiro campeão da Copa São Paulo pelo Corinthians, Bronquinhas, Finos da Bola e outras jovialidades do mundo esportivo. E antes de passar a bola para os nossos esbeltos editores, sinto um cheiro de espírito juvenil nesse podcast. Por isso vamos ouvir Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Pegou? Pegou aí? Ô, Cridê! Você foi lá também? É mesmo? Foi legal? Ah, é? Então vamos conferir. Bom, a gente tá aqui no nosso, com o nosso estúdio móvel, né? Estúdio móvel. Estúdio móvel, trafegando pelas ruas de São Paulo. Viemos, hoje aqui nós temos uma presença ilustre, né, Montanha? Extremamente ilustre. Além assim, de nós, né? Além de nós, claro, de peso. Sem a chefia. Sem a chefia, isso é a melhor coisa do mundo. Aqui a gente tem o Matheus Caldeira, goleiro campeão da Copa São Paulo de Júniors pelo Corinthians. A gente vai entrevistar ele aqui. Tudo bom, Matheus? Tudo bom, é um prazer aqui falar com vocês, meu antigo professor aqui que já me ferrou muito na escola. Então eu vou tentar não colocar muito isso aqui em pauta. Eu acho que eu vou fazer uma tabelinha com já ele. Já vai me queimar, os dois querendo me queimar, só bem. Nós dois, a gente não. Deixa ele ali. Vamos falar de futebol? Pra iniciar, o Matheus falar um pouco da carreira dele, e como, né? Ele começou, né? Como ele começou, e principalmente assim, nós falamos, a Copa São Paulo, ele foi um destaque, né? Ele foi ele que ficou sem a medalha, que o cara meteu a medalha no bolso, não? Você não vai falar isso. Foi, essa sorte absurda do que eu falei. A mãe do Matheus tá aqui no fundo, ela vai lembrar que ele já governou São Paulo. Então assim, eu não vou nem entrar em muitos detalhes sobre a época, né? Pra não deixar é muito... É só você imaginar o que ele fazia quando não tinha um monte de câmera na frente dele. Porque tinha no mínimo 30 câmeras na frente dele e ele foi, enrolou a medalha e colocou no bolso. Mas... Enrolou a medalha do Matheus e enchou no bolso. Mas depois você recebeu uma, né? Recebi, peguei uma de um amigo meu, mas a que prometeram me entregar ainda não chegou, não. Brincadeira. Vamos cobrar. Então, vou cobrar. Bom, assim, com quantos anos você começou? Como é que você decidiu que você ia investir no futebol? Comecei a jogar muito cedo, com uns 7, 8 anos, mas aí nada muito sério, só jogando por diversão. E aí eu joguei um campeonato, fui bem. A mãe de um menino que jogava no Ipiranga, que era um clube que era federado pelo Campeonato Paulista de Futebol de Salão, aí me chamou pra ir lá, e eu... Aí que começou a ficar mais sério, fui federado e depois passei pro campo no Ipiranga também. Joguei depois do Ipiranga no São Paulo Center e aí que, 11 anos, fui pro Corinthians e aí que realmente eu decidi que era aquilo que eu queria pra minha vida. Você foi fazer uma peneira ou alguém te viu por ser pro Corinthians? Essa só chegar no Corinthians, como é que foi? Então, meu pai conhecia um diretor, conselheiro, Fran, e ele meio que me indicou pra ir pra lá, mas eu fiz meio que um teste. Eu lembro que até na época que eu fui pra lá tinham 11 goleiros da minha categoria. teste. Então foi quase uma peneira mesmo. A gente falando sobre essa questão da dificuldade de acessar, você acha que de repente existem muitos bons valores jovens que acabam não entrando por, de repente, não conhece ninguém, vai na peneira com a cara e a coragem, de repente, no dia, não tá no dia legal? E você acha que, de repente, tem um pouco desse negócio de você conhecer alguém, ser indicado, ou você acha que quando o cara é bom e acaba dando certo? Eu acho que é um pouco das duas coisas. É, o cara, quando é bom, ele tem que ter um encaminhamento, senão é muito difícil, que nem essas peneiras já... são feitas pro clube ganhar dinheiro, na verdade, porque ninguém olha direito, isso é um fato. Então o cara tem sim que ter um acompanhamento, ter uma indicação, né, ajuda muito. Mas tem casos também que o cara não tem, vai lá e joga muito e consegue, então é muito relativo. Mas eu acho sim que a indicação faz uma grande diferença. Ainda falando desse negócio do acesso, o clube grande é muito orgulhoso, não vai buscar gente, eles acham que... os jogadores que estão com eles são os melhores, então é muito difícil você chegar num clube grande. Então você acha que, assim, de repente, quando a gente fala o departamento amador do clube, eles são realmente amadores, assim, você acha que falta um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de feeling administrativo com esse pessoal da base? É questão de ser amador, até porque a gente tem que entender que eles têm que se preocupar com o clube, com os jogadores que já estão no clube, com eventuais campeonatos, eles têm que se preocupar com muita coisa. Mas eu acho sim que o clube devia ter um pessoal que só cuidasse disso e um pessoal maior. Deve ter um ou dois caras que cuidam disso no Corinthians. Mas aí também tem a questão só do ambiente do clube. Uma coisa que eu acho que ajuda muito um jogador chegar a ser destaque é a questão familiar. E isso eu acho que é primordial. O Matheus, ele ter chegado até hoje, que ele falou, o pai dele indicou, deve ter tido uma estrutura, o pessoal acompanhando, e isso ajuda demais. Olha, eu posso falar porque a dona Dagma é bastante chata, a mãe dele, porque quando eu dava aula pra ele, ela reclamava. Ela era uma mãe que apoiava o Rodrigo, então você pode ver qual é o nível dela, né? Meio que insana, né? Mas deu certo, na verdade. Você vê, é um cara que fala direitinho, pô, é novinho, né? Se pegar um moleque, geralmente, não tem esse discernimento pra falar, né? Isso é uma coisa que eu costumo falar também, que é importante na categoria de base. Você citou a questão familiar, isso daí pesa demais, na verdade, pro cara manter aquela estrutura, né? Porque ele é paulistano, ele tá aqui em São Paulo. E o pessoal que vem de fora, o pessoal que aloja, o pessoal que, de repente, é da parada de Taipas, né? Então, assim, eles vêm... Se não tem uma estrutura, uma base familiar forte, ele tem um problema. É muito difícil. Então, essa parte que você, o que você acabou falando, não pode colocar a culpa só no clube. Nessa teoria, você depende de uma comunhão. Da família, os clubes, eles têm que melhorar algumas coisas, estruturas. Algo importante o clube tem que estar fazendo aqui, que o Corinthians faz, São Paulo faz, mas... se você pegar os clubes menores, não, acaba não fazendo, é você dar estrutura. Além do clube, treinamento físico, você tem que fazer, dar uma estrutura educacional. Mesmo assim, os clubes, por exemplo, Corinthians, São Paulo, você citou, clube grande geralmente dá essa... A federação também exige muito agora, tá exigindo ensino, acho que ensino médio completo para jogar a Copa São Paulo, coisa assim. Mas não é só o clube que tem que ajudar, os jogadores também tem que se ajudar, e eu posso dizer que 95% dos jogadores, todos acham que vão chegar, que não vão precisar do mínimo conhecimento, não vão precisar de escola, não vão precisar de nada. Então é muito culpa dos jogadores também, e com relação à ajuda dos pais, eu acho fundamental, tanto que a grande minoria dos jogadores que são alojados conseguem chegar em algum lugar, porque meio que a base de tudo são seus pais, é sua família, então esses garotos não têm isso. Isso é uma informação importante. Pessoal de alojamento que não tem estrutura familiar, é muito difícil ir pra frente. Muito mais difícil. Fora o apoio que ela me deu na época da escola, você tem alguma outra reclamação dela? Ah, cara, eu dei uma entrevista esses dias e eu falei que ela assistindo o jogo me irrita profundamente. Não é, a bola tá no meio de campo e ela já tá com medo que eu tome gol. Ah, então é mãe mesmo, né? Tá, isso daí é do... mãe, tá. Isso vou até aceitar. É do tamanho do amor dela, então, né? Tá distante a bola ainda, já, e... Mas, perfeito. Eu sou dia. Pai, eu sou pai, eu sei como é que é. Não e... dá, né? Ô, Matheus, você iniciou como goleiro, certo? Tinha algum ídolo que você se inspirou? E quando você é moleque, você tem mais essa questão do ídolo. E o goleiro, ele precisa ter uma referência. Porque é uma profissão... Ela é gostosa. Eu sou um pouquinho gordinho. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Eu joguei muito na várzea. E o pessoal... Esse metro e meio dele era goleiro. Mas de salão. É isso que eu ia falar. E o pessoal, ele fala que goleiro é louco. Mas não é bem por aí o caminho. Aí você precisa ter uma referência. Quem era a sua referência Se isso é, se você tinha. Então, naquela época era... Não tinha como não ser um pouco o Taffarel, né? Uhum. Que até então era goleiro da... Quando eu era bem pequeno, era goleiro da seleção e ainda continuou. Então, sempre achei ele muito bom. O Marcos... Eu até comprava luva do Marcos, comprava camisa do Marcos, porque naquela fase que eu comecei, assim, acho que foi a melhor fase da carreira do Marcos. E o Ronaldo também, do Corinthians, que achava goleiro loucaço e gostava muito do estilo dele. Então, meio que esses três. Mas você saía... Você sai do gol que o Ronaldo saía, quebrando todo mundo? Ah, se precisar, né? A gente tem que sair. Olha só, hein? Goleiro, primeiro ele, depois os outros. Depois, esse poder que o pessoal dá pro goleiro, fala, ah, pequena área do goleiro, não é intocável na pequena área. Ah, é. Primeiro goleiro que nós entrevistamos aqui, campeão da Copa São Paulo, essa sacanagem de goleiro não poder dar um passo pra frente no pênalti, é sacanagem. Isso você pode falar, não pode? É sacanagem, só que todo mundo dá um passo. É que, lógico, a regra, eu acho que ela deve existir, porque às vezes fala, só pode um passo, isso é muito subjetivo. Entendeu? O cara pode dar um passo de 4 metros. Exatamente. Então não, tem que ter na regra, mas acaba ninguém cumprindo. Como é que é o nome do pênalti? Penalidade máxima. É a maior penalidade do futebol. Sim. Certo? Tem por quê? Que ser difícil pro Exato. Cara que fez o pênalti. Porque fez o pênalti evitando uma chance iminente de gol. Então. Mas não. Dois passinhos. Para de defender o goleiro. Para de defender dois o goleiro, que eu tenho uma pergunta ninguém. Importante pra fazer. Não, mas é uma boa pergunta, porque realmente fica muito mais difícil se não der o passo. Mas você tá se defendendo porque você é goleiro. Mas não pode. O pênalti é contra o goleiro mesmo. Não tem essa. É bom quando ele... Ó, o bagulho tem uma vantagem. Se ele não pegar, beleza. Se ele pegar... Ah, eu adoro quando sai tudo. Pelo menos aparece. Eu não vou. Eu apareço muito, não acontece nada. Não acontece nada. Ele não tem culpa, né? Assim, e o quanto você acha que a influência é pra entrar, pro jogador entrar no time? Quanto você acha que hoje em dia é fundamental ter um empresário desde cedo? Depende muito do empresário. Tem empresário que o cara tem só pra falar que tem, entendeu? Mas tem empresário que tem muita influência no clube, sim. E ajuda muito ter um empresário pra chegar onde você quer chegar no clube grande. Mas eu acho que depois que você tá lá dentro, ele já não interfere em mais nada pra você jogar, pra você ser titular. Aí eu acho que vai mais do jogador fazer o papel dele, mas de certo modo tem muita influência, assim, no empresário. Então você acha que empresário não escala o time? Então não vou nem comentar sobre o Luxemburgo. Ah, mas aí já são outros 500. Os caras botam empresário de técnico, né? Isso daí que dá. Só uma outra coisa que eu queria perguntar antes de fechar o primeiro bloco, falando um pouco assim sobre a sua carreira. A sua carreira não foi sempre um mar de rosas, né? Então você teve algumas dificuldades, não dentro do campo, fora do campo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua passagem um pouco mais difícil, quanto foi bom pra você. Falar também pra molecada que tá aí o quanto é importante um plano B, né? Porque a gente sabe que você tem um pouco mais de lucidez, tem um resguardo familiar maior, então assim, você tem um plano B. Só que o pessoal não tem, né? Então, nessa parte das dificuldades, tive muitas dentro de campo, mas isso não vem ao caso agora. As dificuldades fora de campo, em questão de saúde, todo mundo, acho que quem está assistindo um pouco de televisão já viu que eu operei 3 vezes o coração, então fiquei 1 ano parado, inclusive na época que eu estudei com o senhor Drummond. Foi uma fase bem difícil, mas eu tive outras complicações fora essa, tive problema no rim, na bexiga, mas tive uma complicação que me atrapalhou por muitos anos e fez com que eu nunca tivesse sido titular, nem é pra jogo, que foi meu atraso físico. Eu era menor que os outros, era mais fraco, e isso me atrapalhava muito, porque o goleiro precisa ser grande e forte pra conseguir chegar na bola e tudo mais. Eu posso dizer que eu tive que ter muita calma, porque é difícil você ficar 4, 5, 6 anos num clube e não jogar nunca. Em 6 anos eu devo ter jogado uns 3 jogos. Só treinava. Todo mundo me falava, calma, que uma hora você vai crescer, vai ter o famoso estirão, a sua hora vai chegar. Então eu posso falar que eu tive que ter muita paciência e deu tudo certo. Agora, falando desse negócio, dessa questão do plano B, é muito fundamental e acho que todos os jogadores de futebol deviam ter um pouco disso. E a grande realidade é que quase nenhum tem. Todo mundo acha que de 100 jogadores, 95 vão jogar no... vão ser o Ronaldo, vão ser o Roberto Carlos, e não é assim. De 100, 2, 3, eu falo por experiência própria, não é clichê ficar falando isso que todo mundo fala, que é difícil. Eu tive experiência e sei que da época dos jogadores que jogaram comigo na época que eu tava no Corinthians na base, desde o começo até o final, 3, 4 deram certo. No máximo e... De 200, 300. Então é fato isso, e é muito importante você estudar direito, não só ir pra escola e falar que estudou. Vai estudar em 2012? Olha minha mãe ali já gritando comigo. já matriculou, vou, né? Vou fazer faculdade. E então é muito importante, seria bom conscientizar mais esses garotos que é uma profissão muito difícil e que eles deviam todos ter um plano B. Eu juro que eu tenho também, viu? Agora, pra fechar o primeiro bloco, vamos deixar ele pedir a música, ou você quer pronunciar você? Não, pelo amor de eu Deus. Pronuncio. Aqui, todo convidado aqui, que ele faz a trilha sonora. Pelo que eu entendi, sua trilha sonora é diferente do mundo dos boleiros. É, bem diferente. Geralmente, jogador de futebol gosta de um pagode, de um samba. Não que eu não goste, eu ainda ouço. Mas eu prefiro um rockzinho, a minha guitarra tá ali. Eu prefiro um rock. Então, a primeira, assim, que é a música de rock que eu mais gosto é... E tive o prazer de ouvir ao vivo Highway to Hell, do AC/DC. Então vamos lá, Cris. O chefe vai gostar muito. Vai gostar, o chefe vai gostar. Vai ter um orgasmo quando ouvir essa entrevista. Então manda o Cris descer essa música aí. Vai, Cris. Agora, voltando depois, eu não gosto de rock, não vou falar dessa música maravilhosa que eu não gosto. Mas esse disco é muito bom, eu tô com ele aqui. Então, eu já sou mais da ala de boleiro, mas você mandou bem na música. Você tá com 18 anos. 19 em abril. Faz 19 em abril. E sabe que o goleiro chega mais tarde, às vezes bem mais tarde, pra jogar no profissional. Apesar que o Corinthians tem um goleiro que é muito questionado hoje, né? Não sei por que cargas d'água, mas ele é muito questionado. Até pelo que ele faz contra o Palmeiras, ele não deveria ser tão questionado. Nossa, desgraçado. Tudo. O que o Marcos pegava contra o Corinthians, o Júlio pega contra o Palmeiras. Ele dá um desconto. Mas assim, como é que você vê a possibilidade de você chegar aos profissionais? Só pegar aqui que o Edu mandou uma pergunta em cima disso. Em cima dessa questão do Júlio César, como é que você vê? Você está com 18 anos, acredito que deva ter oportunidades que deve passar na sua cabeça. Fico no Corinthians, sendo que o Júlio César, ele tem uma carreira enorme ainda pela frente no Corinthians. Ele é um goleiro jovem e acabou de ser campeão brasileiro, isso tem um destaque. Aí você acaba pensando, pô, tem o Rogério Ceni no São Paulo, que ele ficou não sei quantos anos na bota do Zete. Você teve o Marcos, passou sei quantos anos esperando o Veloso para ter oportunidade. Você com 18 anos, atrapalha um pouco você pensar, pô, eu vou tentar mostrar meu valor no Corinthians, o Júlio César dá uma brecha, ou não, é mais fácil eu ir para um outro espaço, ganhar experiência para voltar com mais can. Fica aquele diabinho na cabeça? É complicado, fica o diabinho de um lado e o anjinho, não, vou continuar no Corinthians, saio para ter ganhar mais experiência para voltar... E também não entendo por que o Júlio é tão questionado, o cara foi campeão brasileiro. E voltando pra pergunta, lógico que você pensa, o Júlio é muito jovem ainda, com certeza vai ter uma carreira enorme pela frente. E mas eu acho que você, que nem eu, já segunda-feira eu já vou me integrar ao grupo profissional. Então eu acho que é muito importante você, antes de querer ser emprestado pra jogar em algum clube, ganhar mais experiência ainda, você treinar um pouco, porque a diferença dos juniores pro profissional é enorme. Eu já treinava com profissional e posso dizer que a diferença é brutal. Então eu acho que agora não é o momento de sair, de querer alguma coisa. Eu acho que é bom ainda treinar, não sei quantos anos, mas eu sinto que preciso desse espaço de tempo para me aperfeiçoar ainda, porque todo mundo precisa de treinamento, de aperfeiçoamento. E com certeza o goleiro, para aparecer, ele demora muito mais. A média dos goleiros que aparecem com 26. 27 anos, jogador de linha, tá com 18, 19 já jogando. Que essa chegada dos profissionais de linha, até por quantidade, né? São 10 contra 1, né? Então não tem... Sempre sobra um espaço. Exato, sempre acaba sobrando um espaço. Principalmente você vai pegar lateral esquerdo. Fala um lateral esquerdo que joga muito no Brasil hoje, né? Dos times profissionais. Não tem. É não difícil. Tem. E hoje então, em dia assim, a filosofia mudou um pouco, né? Hoje já estão pegando meias, trazendo para volantes. Goleiro não, é goleiro sempre. É, goleiro não tem. Então você não adapta. Não tem como improvisar. Exato, de jeito você não nenhum. Adapta. Falar em improvisar, uma pergunta que hoje está evoluindo muito com os goleiros. Você gosta de sair com o pé? Você tem uma boa saída? Você treina isso? Então hoje, ainda mais que essa história do Barcelona, virou meio que um pré-requisito pro goleiro. Ele precisa jogar com o pé, o time é um desafogo. E até para começar uma jogada... Eu não gosto, particularmente, eu acho que não vale a pena o risco. Então você é igual o Valdez saindo com o pé. Não mesmo, não. É muito bom. Mas eu acho que não vale a pena. Às vezes você tem que, o treinador quer que você arrisque um passe. Se você acertar o passe, beleza, seu time tá com a bola mais uns 5 metros. Se você errar, é gol. É o inverso do pênalti, né? É, exatamente. É o inverso do pênalti. Se eu tiver a bola no pé, eu não vou ganhar nenhum destaque e tenho a chance de errar e ser crucificado, entendeu? Sim. Então eu acho que não... Eu não gosto dessa ideia, mas como já tá no futebol e todos os treinadores estão usando muito, o goleiro Narciso usa muito, então meio que você tem que entrar nessa onda, né? Mas eu não gosto, não. Essa saída excessiva de jogadores do Brasil, porque você vê quando você pega a lista de transferência, né? Se alguém tem curiosidade de pegar a lista de transferência nas janelas, tem 10 caras que vão pra Warner, né? Vai cara pra Bielorrússia, não sei. E a gente tá com uma falta de jogador aqui nos elencos profissionais relativamente grande, né? Porque você pega o Corinthians tem um time arrumado, na minha concepção, porque o Tite deixa o time bem arrumado, porque ele tem um esquema tático. O Palmeiras não tem time, eu sou palmeirense, eu digo, falo mal mesmo, o time do Palmeiras é horrível, ele depende só do Marcos Assunção. Acho o time do São Paulo fraquíssimo, o time do Santos tem 2 jogadores sobrenaturais e um resto que é quase normal, porque todo mundo fala com o Henrique, era bom, chegou lá contra o Barcelona, pelo amor de Deus, entregou a rapadura. Assim, os times são relativamente fracos. Tanto que pra mim, dos paulistas, depois do Corinthians, quem é mais arrumado pra mim é a Portuguesa, que ela é mais ou menos tá ajustada. Mal, né? É, arrumado, ver como... né? Mas então, arrumado. Santos tem o Neymar. Né? Porque lógico, pode fazer diferença jogando. Eu concordo com isso. Pra mim, Palmeiras e São Paulo são completamente desarrumados. Os times jogam... O Palmeiras, então, é uma formação por jogo. É uma formação, é uma coisa impressionante. Né? Tem uma escalação cada jogo, substituições diferentes cada jogo. O Palmeiras não tem você banco de reserva. Você que é torcedor do Palmeiras, eu acho que você não conhece. Às vezes o jogador que tá jogando. Não, mas com certeza não. Outro dia eu vi o Gerling e não sabia quem era. Olhei ali, aí eu falei, vou esperar um pouco a narração rolar pra descobrir quem que é esse lazarento que tá aí e só faz cagada, e era o Gerling. Mas tudo bem, não tem problema, eu gosto muito. Eu assisti um vídeo outro dia do Palmeiras, aquele Palmeiras 6-0 no Santos. Era em preto e branco? Na Vila Belmiro, não. Não, não era em preto e branco? Não era em preto e branco, era na época que a sua mãe assistia. Não, em preto e branco foi a última vez que o Palmeiras ganhou um título. Não, os caras corneta mesmo. Não vou nem falar qual a cor da camisa dos caras aqui, pra não complicar a história. O que vai acontecer? Pegou pesado, hein? É. Pegou agora. Eu assisti o 6-0 que o Palmeiras meteu em 96, que podia ser 12 tranquilamente. Eu comecei a chorar, cara, porque eu sou palmeirense doente. E a situação dos times hoje é de penúria. Eu falo, os dois são muito novos. Isso daqui virou fala que eu te escuto. Chamar o CVV, né? Não, sabe por quê? Muito. Não, é porque a questão é o jogador da base chegando no profissional. E eu quero chegar no estado lamentável que tá o futebol no Brasil hoje. Porque os caras, eles não pensam, vamos ter jogador de talento. Né? Força. 1982, Copa de 82, Seleção Brasileira não ganhou nada. O grande divisor de água. Porra, mas é um time assim, extraordinário. Você via jogar, era uma beleza, né? Você vê o Corinthians da Copa São Paulo, que a gente vai falar no terceiro bloco especificamente sobre a Copa São Paulo. Porra, é um time que jogava pra frente, completamente diferente do que ele tá acostumado a ver. Até eu falo, eu torço contra o Corinthians. Agora, na Copa São Paulo eu não posso torcer pra um time, tem uns caras que eu dei aula, e torcer pro Palmeiras, que é um time que eu nunca vi ninguém na minha vida, entendeu? Então eu tenho um motivo afetivo pra torcer pro Corinthians, não tenho vergonha de falar. Só que acontece... o profissional hoje tá muito feio. Então você acha que agora é o momento que essa molecada que vai aparecer tentar trazer pro futebol alguma coisa diferente, visando 2014, a Olimpíada, o título da Olimpíada que o Brasil não tem, não sei se vamos ganhar em Londres. Você acha que esse é o momento da molecada tomar conta, de subir pro profissional com um pouco mais de facilidade, parar com essa história de transferência? O Corinthians trouxe o Douglas por R$300 mil por mês. R$300 mil por mês. O Corinthians já tem o Alex e o Danilo para armar o jogo, não pode ser. Ele contratou o Vitor Júnior, que é um bom menino, um bom valor, não é menino mais, né? É um bom valor. Mas assim, não era hora de integrar nesse quarto meio-campista um jogador da base? O Brasil, antigamente, ele tinha times extraordinários, até porque eu acreditava na renovação. Hoje em dia, não dá meio para entender o que você acabou de falar. Eles preferem contratar um jogador para ganhar R$300 mil por mês do que apostar num garoto que vai ganhar quanto? 5 mil, 10 mil por mês? No máximo, né? E eu acho que falta muito desse negócio da renovação. Quem que eles colocam pra jogar? O Neymar? Eles só vão quando é muito certeza, entendeu? Eles não arriscam. Eu acho que os técnicos do Brasil têm muito medo de arriscar, muito medo, até porque pela insegurança que a diretoria passa pros treinadores, essa coisa de resultado. Pode pegar o Arsenal do Arsene Wenger, eles revelam 10 jogadores por ano. E o cara tá lá há 25 anos e não ganha nada faz muito tempo. Faz muito tempo. Então eu acho que os diretores deviam entender mais que a gente precisa de uma renovação. Você pode ver pela seleção brasileira. A gente não tem um time pela seleção. Se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, ele não sabe quem são os 11. Se você perguntar pro Mano Menezes, ele não sabe quem são os 11. Exatamente. Eu não sei, por exemplo. Eu não faço ideia também. Então, por quê? Porque acabou uma geração, aquela geração de Lúcio, de esses jogadores, acabou. Você precisa de uma renovação. Só que renovação? Quantos jogadores tem novos no Brasil jogando ou até no mundo? Essa transição aqui é muito difícil. O Matheus, acho que não deve saber, eu bato muito nessa tecla. Eu não sou a favor de contratar um jogador, um medalhão, de 30 anos. Eu sou a favor de sempre a base. Eu sou a favor da base. Olha o Barcelona. Que é o estilo, fluiu. Só que assim, o Barcelona, muita gente não sabe. Nós vamos até um programa, nós vamos colocar o link aí pra vocês, quem quiser escutar. É um trabalho de 30 anos. Ah, lógico, não é um negócio Foram colher agora. Exatamente. Puta, imagina o Palmeiras ficar mais 30 anos sem título só pra tentar implantar um trabalho novo. Aí não dá, né? Mas você não sabe se vai ganhar se continuar nessa? Não. Melhor renovar. Exato. Ou chama Parmalat, ou virar um Porto Meiras, né? Porto Meiras vai ser difícil. Chama Parmalat. Eu cresci sabendo que o Santos era time médio. Agora que o Santos começou a ganhar alguma coisa. Tá de brincadeira. E esse pessoal que você falou, de 100 jogadores, 2, 3 dão certo. E os outros 97 fazem o quê, na sua opinião? Eu acho que por não terem o plano B, que a gente já comentou, a grande maioria é o que você sempre falava na aula. Capivari vai precisar de um reserva. Eles vão tudo pro campo capivariano. E o jogador que joga no Corinthians, no Palmeiras, na base, ele acha que nunca vai parar num clube pequeno, mas a verdade é que a grande maioria vai para lá. Então eu acho que pela falta do plano B eles acabam insistindo. Alguns dão certo mais tarde, o Ralf veio estourar agora, Paulinho, ainda tem casos, mas eu acho que a grande maioria vai ficar jogando em time pequeno, em várzea, até se aposentar. É, e na várzea também, porque várzea é assim, né? Os caras jogam o jogo, dá 100 conto para eles no final do jogo, 50 conto. Tem cara que joga em 2, 3 lugares no mesmo dia, né, pra pegar a gente. Eu e o Montanho, nós estamos acostumados com o negócio mais varziano, a gente vê, né? Meu sogro também, meu sogro, ele entrega dinheiro também pros caras que vão jogar lá, né? E o cara que joga no... que faz uma base completa, não é o sonho dele fazer isso, né? Exatamente, longe disso, né? Aí como não tem o plano B, acaba rodando. Matheus, falando da base, vou te colocar aqui numa fogueira, que é o seguinte: todo mundo que assiste, e você mesmo colocou, por que tem uma diferença tão grande de treinamento entre o profissional e os juniores? Eu coloco no mesmo patamar. Que nem você, está com 18 anos, você tem uma forma física exemplar, não dá pra falar que você é um menino. Não tem um metabolismo igual ao adulto. Exatamente. Não tem um metabolismo. Agora eu vou te colocar na fogueira, e por isso que você ficou de recuperação quando foi meu aluno. Ele vai jogar ele na sua cara pra sempre. Ele não tem metabolismo não, é igual ao adulto. As rotas metabólicas se estabilizam entre 22 e 25 anos. Ele tem muito mais força. É uma diferença brutal. Não na questão do futebol, que é o que você estava falando. Realmente, e de treinamento também, júnior treina até duas vezes mais que o profissional. Mas a questão do metabolismo, a diferença é absurda. Então por isso que eu falei dessa adaptação, entendeu? Mesmo para vocês com 18 anos... Ah, com certeza. A diferença é enorme. Eles são, na verdade, se você for analisar, eles estão ainda numa penúltima fase de crescimento. Eles não estão na última. Eles ainda têm um desenvolvimento muscular, em termos de massa, de musculatura, esqueleto, alguma coisa. Eles não estão completos ainda. O jogador mais magro do profissional é muito mais forte do que eu, por exemplo. Exato. Agora, teve um ponto que você tocou... Chegar tarde no profissional, a gente tem alguns casos bastante comuns, né? Que era o caso do Finazzi, né? Que o pessoal fala, começou tarde, estava estudando, largou a faculdade de engenharia para ir voltar, encontrar um clube de jogar bola. O Liedson, o Paulinho. A história do Paulinho é sensacional, né? Para quem conhece a história do Paulinho, jogou acho que na Polônia, aí veio pro Pão de Açúcar. Assim, e tem muito jogador que começa depois, né, que pega no breu depois. E o goleiro, quando o goleiro tem que ficar esperando também para começar depois, inevitavelmente. Eu acho que os jogadores, as pessoas que são envolvidas nesse mundo, elas têm que refletir um pouco sobre também o que elas podem produzir depois também que parar, né? E é uma coisa que eles falam assim: "Ah, eu não tenho a cabeça boa para eu parar". O atleta profissional fala, o Romário fala: "Ah, eu não sei, agora é o momento". Então o cara fala: "Agora eu vou parar". Que uma hora ele vai parar e ele tem que ter alguma coisa pra fazer. Continuar a vida. E a hora de pensar nisso é agora. é quando tá começando. Não é, com 40, não é durante, é exatamente. Você pega, você vai estourar. Vai jogar num clube, joga no, tá no profissional, não vai ser ali que vai ser a hora de você fazer a faculdade ou depois que você se formar e começar tudo. Imagina um cara 20 anos sem estudar nada, tem que voltar a fazer faculdade pra se conseguir uma profissão. Sabe nem escrever, mano. É, mas a maioria, né? É difícil. Então a gente vai finalizando aqui o segundo bloco. Pode pedir a sua segunda música. A live do Pearl Jam. Pronto, tá pedido. Sobe, Creed. Bom, depois de outra música que eu detesto, vamos falar de um assunto que eu também detesto, Corinthians campeão. Então, é o pior bloco pra ele. Esse é o pior. Tortura. Essa é a tortura. Não, eu falo, o alívio é que tinham vocês ali, né? Então é o que me sobra um pouco. Assim, eu queria que você contasse um pouco, já que você tá tanto tempo lá no Corinthians, sobre a montagem desse time. Porque assim, eu vou dar uma discursada antes, porque não por gosto, assim, pelo Corinthians, mas mais por ver vocês mesmo, você, o Marquinho, que eu dei aula, eu assisti todos os jogos da segunda fase. E eu me impressionei um pouco com a velocidade do jogo, a habilidade de alguns jogadores, principalmente na frente, com exceção do centroavante, que parece King Kong. Assim, como é que foi montado... Como é que foi montado esse time do Corinthians? Vocês jogam juntos com esse time há muitos anos? Como é que funcionou esse? Como é que apareceu esse time? Essa é uma longa, longa história. Então, a gente meio que sempre teve um time padrão, que até tinha mais jogadores que você conhecia. E a gente foi campeão brasileiro com esse time e foi continuando. No ano passado, 2011, né? Que era o ano na categoria de base. No Júnior só se pensa na Copa São Paulo, então o objetivo é aquele. Não importa o que a diretoria tiver que fazer, eles vão querer chegar forte. E a gente, não sei porquê, nem como, o nosso time do nada ficou muito ruim. A gente não ganhava de ninguém, absolutamente ninguém. E a gente foi para um campeonato em Dallas, nos Estados Unidos, e a gente perdeu para um time do Canadá, um time horrível. Nossa, os caras do Canadá, os caras devem catar nos Grandes Lagos. Eles vão lá nos Grandes Lagos, você joga bola? Não, mas... Era inexplicável o que acontecia com o nosso time. Aí voltamos, começamos o Campeonato Paulista e perdendo. Penúltimo lugar, com um monte de time ruim. Não tinha a mínima estrutura e tava na nossa frente. Jogava bem, perdia. Aí a diretoria começou, a gente não vai poder manter isso pra Copa São Paulo, né? Aí meio que a gota d'água foi quando a gente foi pra BH. Esse Paulista é mais ou menos só pra gente... Que questão de tempo. Qual que era o ano? Qual que era o ano não, qual que era o mês? Depois de Dallas, a gente começou meio no final de abril. Final de abril, isso. Já era apertado o calendário. Então, aí começaram a questionar o trabalho do treinador, dos jogadores. Aí a gente foi pra BH e não foi uma campanha horrível. Tudo bem, a gente chegou... Era um campeonato 9-2, porque vale lembrar que todos os campeonatos que a gente joga fora a Copa São Paulo... São de contra jogadores mais velhos, 9-1, 9-2, a gente é 9-3. E aí em BH a gente perdeu de 4-0 pro Atlético Mineiro. E modéstia à parte, se eu não tivesse ido uma tarde boa, já são uns 8, 9. Que pro Corinthians é completamente vergonhoso. Vamos fazer só um parênteses aqui, que o pessoal às vezes não conhece. A Copa BH é a segunda competição. É uma, né, no... segunda Copa São Paulo. Com isso. Muito menos estrutura, menos visibilidade, mas todos os clubes grandes estão E hoje em nela. Dia anda sendo transmitida. A visibilidade dela Sim, tá melhorando. Tá melhor. Né? Então aí esse foi a gota d'água. A gente voltou pra São Paulo, um clima horrível. Jogamos mais um, dois jogos do Paulista e decidiram mudar absolutamente tudo. Mudou a comissão inteira. Aí que trouxeram... O Narciso tava no Flamengo de Guarulhos, que é um Corinthians B, e o Zé tava no Corinthians. Aí eles inverteram, a comissão do Corinthians foi pro Flamengo e do Flamengo pro Corinthians. E mudaram do time, vai, dos 11 que estavam em BH, com eu, o Marquinhos... Não, o Marquinhos não tava. Eu, o Antônio Carlos, o capitão, o Anderson e o Paulinho. Que o Paulinho quase nem jogou a Copa São Paulo, tava machucado. Uhum. Então ficaram 4 jogadores de 18, colocando os jogadores do banco. Então... Foi uma mudança radical e foi a época mais difícil, com certeza. E aí, depois que o Narciso entrou, a gente teve uma mudança enorme. começamos a ganhar no Paulista, classificamos em segundo, só fomos perder pro São Paulo nas quartas de final e nem perdemos, foi 1-1 e 1-1, só que o empate era deles. E por aí, conta de toda essa campanha ruim antes, exatamente, toda essa campanha que a gente fez no começo. Então meio que foi uma reviravolta e a gente chegou na Copa São Paulo com esse time do Paulista, sabia que era um time bom, sabia que era um time diferenciado, mas falar vou ser campeão é um negócio muito difícil, tem muito time grande. Então, essa mudança, assim, a gente tem que dar um crédito pra diretoria realmente, porque a gente saiu de um buraco enorme e fomos aí, ganhamos o campeonato mais importante das categorias de base com a melhor campanha da história. Então, isso me faz constatar, o Montanha é um defensor árduo do Narciso, e eu defendo muito, tristemente, a diretoria do Corinthians. É impressionante como depois do Dua Lipa, toda aquela merda que o Dua Lipa fez, foi bom pro Corinthians depois, né? A limpeza, a postura que o Andrés e o pessoal... Não porque eu jogo lá, será que o Andrés vai ouvir? Mas eu não peguei Vicente Matheus como presidente, lógico, não era nem perto de ter nascido. O Andrés é incomparável como presidente do Corinthians, na minha opinião. O cara trouxe o Ronaldo, o Corinthians hoje em dia, se eu não me engano, é o clube com mais dinheiro do Brasil. O time com maior receita do Brasil. E construiu os patrocínios do mundo. É, exatamente. Construiu o estádio, que era até então inimaginável. Era um dos poucos motivos que sobravam pro Sal. Agora sobra só a Libertadores. Só a Libertadores, se a gente ganhar a Libertadores. Até ganhar a Libertadores, eu tô ferrado. Aí vão ter que falar, mas o Mundial não valia. Não, mas eu vou. Não, o Mundial não vale mesmo. Mas eu vou. Não, lógico que não. Aí eu vou acompanhar só o futebol americano. Se o Corinthians ganhar a Libertadores, eu parei com o soccer. Só o futebol americano. Mas você falou da Copa São Paulo. Se eu não me engano, eu vi uma entrevista sua, você destacando a torcida do Corinthians. Você ainda não tinha jogado com o estádio lotado daquele, a massa. Em Jaguariúna a gente já tinha pego 8 mil pessoas, 10 mil, mas era, sabe, um estádio meio mais acanhado. 8 mil pessoas não é, não são 40 mil pessoas. Isso, entendeu? E eu vi que você destacou na hora que você entrou no Pacaembu, você viu aquela massa. Deve ser anormal você ver aquela massa empurrando. Deve ser uma sensação. Eu queria que você descrevesse essa sensação da massa corintiana para vocês jogadores que estão iniciando. Vocês estavam representando eles ali naquele momento. É até difícil descrever, porque eu já fui assistir inúmeros jogos no Pacaembu. Cheio, vazio, não importa, mas é meio que um palco que eu sempre fui acostumado a assistir, não ser protagonista, entrar no campo, ver aquela arquibancada de baixo, entendeu? A torcida. Eu acho que se não fosse a torcida, a gente não conseguiria virado. Porque eu ainda falei nessa entrevista que o nosso time, o primeiro tempo foi horrível. Quem assistiu viu, foi horrível. A gente não fez nada e tomou muito contra-ataque. Ali eu acho que a torcida agiu negativamente. Porque como a gente não estava acostumado, todo mundo ficou meio deslumbrado, entendeu? E não conseguimos colocar a bola no chão, não fizemos absolutamente nada. Ficamos na defesa a maior parte do primeiro tempo. Então aí eu acho que foi negativo. Só que depois do gol, eles começaram a empurrar mais. E a gente não vai poder perder tanta gente, né? Aí eu acho que a torcida teve um papel importantíssimo e ajudou muito a gente a conquistar o título. Em relação à campanha, eu quero fazer algumas perguntas. Por exemplo, em algum momento passou na cabeça de vocês não conseguir ganhar do Juventus porque o Juventus jogava pelo empate? Não. Não. Juro que nessa época, nessa fase do campeonato, todo mundo, a diretoria, pressão, se não ganhar do Juventus, tal, o empate é deles, o Corinthians não existe, classificar em segundo. Os jogadores meio que falavam, como assim? A gente já viu o jogo de Juventus, a gente não vai empatar com o Juventus, pelo amor de Deus, com todo o respeito ao Juventus, mas não tem condição, não tem cabimento nenhum. O Juventus não tem mais uma base como antigamente, não, né? Acho que quando você tinha uns 14, 13 anos, o Juventus já tinha um time melhorzinho. Melhorzinho, mas eu nunca ganhei de menos de 3 do Juventus, por exemplo. Então a gente meio que era incabível a gente empatar com o Juventus. Não era incabível ganhar de menos de 3 do Juventus. Exatamente. Vamos manter o tabu. Exatamente. Então a gente não passou pela nossa cabeça, não. E aquele jogo horrível contra o Goiás? Nossa, aquele jogo, acho que foi a maior, fora a final, né, foi a maior provação do campeonato. A gente não conseguiu impor o jogo e o time do Goiás era um bom time. Eu acho que ali, foi meio ali que a gente falou, a gente vai chegar. Eu lembro que a gente entrou no intervalo e olhava um pro outro e falava assim, o que tá acontecendo? Nada dá certo. Será que a gente vai embora hoje? Que a gente só pensava, tipo, hoje o sonho pode acabar. Contra o Goiás teve muito desse sentimento. E o Goiás se fechou e contra-atacou também de vez em quando, né? Ainda chegou, ainda no primeiro, eu fiz acho que 2 defesas importantes, uma no primeiro e uma no segundo tempo. Inclusive no segundo tempo eu fiz essa defesa, já no escanteio sair do gol e a gente foi lá e fez o gol. Então, pra mim, foi o segundo jogo mais difícil do campeonato. Foi contra o Goiás que você fez uma defesa de mão trocada no ângulo? Não? América. Contra o América. A sua melhor defesa do campeonato, na sua opinião? Na minha opinião, a melhor defesa do campeonato foi da final, que a bola quicou. Que a bola tava vindo rasteira e quicou na linha. Pra mim, aquela foi provavelmente a defesa mais de dificuldade, assim. Essa daí foi a cabeçada? Não. A cabeçada também é uma bola difícil. Aquela cabeçada ali... Mas eu acho que, em questão de dificuldade, essa bola, porque ela tava vindo rasteira e no Pacaembu você não espera nenhuma... Como que eu posso dizer? Morrinho. Nenhum morrinho. Então, a bola subiu muito. Depois, quem quiser ver o vídeo dos melhores momentos, a bola pega na linha, que a linha do Pacaembu é um pouco... É diferente do gramado, ela é dura, entendeu? E ela quicou e eu não tava esperando e coloquei a mão e tirei. Então, pra mim, aquela foi a defesa mais difícil do campeonato inteiro. Esperava atropelar o Atlético Paranaense do jeito que atropelaram? Não. Eu esperava um jogo muito difícil, o time. Mas ali, quem viu aquele jogo, vocês entraram com uma fissura no... Falar o português lá era faca entre os dentes, sangue no olho. Eles entraram... Eu acredito que ali, aquele ali, eu não tava lá, mas que aquilo lá foi determinante. Eles falaram, pô, aqui dá pra ser campeão. Eu enxerguei mais de outra maneira. Eu já enxerguei muito mais assim. O pessoal do Atlético com um pouco de medo... E deu tudo certo pro Corinthians. Contrário do jogo do Goiás, que deu tudo errado. Exatamente. Contra o Atlético Paraná, deu tudo certo. Eles erravam o passe, acertavam. A gente, acho que chutou 5 bolas no gol, fizemos 5-0 no primeiro tempo. Só me perdi. O que você tinha falado? Se foi um jogo que ali vocês falaram, pô, aqui contra o Atlético, nós podemos ser campeão, agora ninguém tira. Não podemos, é falar assim, ninguém tira, é nosso e acabou. Então, a gente, depois do jogo do Goiás, a gente pensou isso. Dessa aí, ninguém tira da gente. O jogo contra o Atlético, lógico, todo mundo tem o sonho de jogar no Pacaembu lotado. Então, aquele jogo contra o Atlético era meio que o passaporte pra final, entendeu? Era o passaporte pra realização de um sonho. Então, aquele jogo a gente falou, a gente não vai ficar na semifinal, né? Faltando um jogo pra jogar no Pacaembu. Lógico. Então, ali foi o jogo que a gente falou, não, vamos entrar e arrebentar. Mas não esperava aquela facilidade, não. O time do Atlético, pelo que a gente tinha visto, era muito forte. Vocês esperavam pegar o Palmeiras? Eu queria, juro que queria. Foi meio, não uma decepção, né? Um pouco de decepção de não ter feito um clássico. Quando começou o campeonato, eu esperava que os 4 grandes de São Paulo chegassem na semifinal, pela qualidade. O São Paulo já logo na primeira fase não caiu fora, o Santos nas oitavas e o Palmeiras nas quartas. Então eu acho que meio que faltou um clássico nessa Copa São Paulo, que eu não me lembro de nenhum. Matheus, pra finalizar essa Copa São Paulo, eu queria que você explicasse, você e o Antônio Carlos saíram como heróis do jogo. Como é que foi isso pra você, pós-título, agora você tá colhendo os frutos, eu lembro da sua substituição, você foi ovacionado. Aquilo lá pra você deve ser algo anormal, deve ser uma sensação única. É indescritível, realmente. Pra sua mãe aqui, ó, sua mãe... pra sua mãe, eu acredito, ela não vai... Eu tenho certeza que ela chorou, mas isso chorou? Eu queria perguntar. Ela chorou. Ah, tá com os olhos brilhando agora, viu? Quer saber se ela chorou no dia? Como é que foi pra você aquela noite? Pô, eu consegui, fiz meu trabalho, conseguimos o título. E assim, você foi destaque. Agora deixa eu cornetar, você também aproveita durante a resposta e fala se você acha que falhou no gol. Na hora, no gol, quando dele primeiro... Ele é porque eu tenho uma memória horrível. Ele já falou a pergunta dele agora, já vai esquecer. A sua, eu vou ter que perguntar de novo. Na hora, assim, eu achei que tinha sido muito falha, entendeu? Nossa, foi horrível o gol. Aí assisti depois na televisão, meio que foi uma falta de comunicação e um pouco de visão periférica, porque na hora eu não vi que tinha um atacante do Fluminense chegando. E na minha opinião, devia ter socado aquela bola, até porque o choque era iminente. E não tinha como eu ficar com a bola. Então, eu considero uma falha, mas na hora, no campo, eu pensei que tinha sido muito pior. Ó, agora eu vou te defender, até no blog nós discutimos. Deu um debate esse lance. Pra nós, pra mim, pro Edu, o maior erro foi do lateral. Sim, exatamente. Ele devia ter jantado o zagueiro. Exatamente. Devia ter jantado foi lá fora. Quem era o lateral? O Denner? O Cristiano. Cristiano. É, o direito. Devia ter jantado, aquele lance lá era pra ter jantado. Aí não teria acontecido. Então, eu como não tive a visão periférica do jogador do Fluminense, muito menos do Corinthians. Então na hora não tinha visto isso. Pela televisão eu consegui reparar, então por isso que eu achei que foi menos falha, entendeu? Mas ainda considero, a hora que o goleiro sai do gol, ele não pode tomar o gol. Então por isso eu considero ainda uma falha. Mas então se for levar assim de um goleiro, nenhum do Brasil não falha. Porque saída de gol pra goleiro brasileiro é uma... E foi engraçado que no campeonato eu acho que o nosso treinador de goleiro faz scout, eu acho que fiz 18 saídas de gols, segurei 18. E na final eu tive 3 saídas de gol e errei 3. Que beleza. Acontece. Acho que é mais o clima também, né? Porque foi também... Tava 0x0, começo de jogo... Não, é... Se tem um clima, você tem um sol que é... Tinha sol contra, não? Não, porque a arquibancada é muito alta, mas é engraçado, as pessoas às vezes pensam que é desculpa. Quando o cara cruza a bola é meio que da cor das pessoas que estão no... Porque de longe é tudo mais ou menos a mesma cor. E cheio, você perde a bola. Olha isso aí. Juro que atrapalhou muito isso. A arquibancada muito alta, aonde o cara cruzar vai ter gente na linha da bola. Então isso me atrapalhou muito. De verdade. Mas uma coisa interessante, né? O goleiro, pra ter o mérito do goleiro quando defende, né? Porque o pessoal não costuma dar esse mérito pro goleiro. Refaz a sua pra gente comprar. Eu lembrei a sua agora, exatamente por isso. Que é meio que estranho se falar tanto de mim. Porque quando você é goleiro, você não espera ser o herói, assim, de uma conquista. Só se você pegar algum pênalti, alguma coisa, como o Marcos já fez na Libertadores, virou o herói. Mas é engraçado, até porque passou mais de uma semana da Copa São Paulo e continuo fazendo matéria e não se fala mais de ninguém, entendeu? Então, pra mim, foi muito, muito inesperado. Pô, a sensação na hora de sair, todo mundo gritar o seu nome ainda, depois de eu ter considerado uma falha que eu cometi. Então, aquilo pra mim foi incrível. É, pode ter sido uma falha, mas depois que pegou depois também, que o Fluminense era pra ter feito 2, 3, aí a vaca já teria ido pro brejo, né? Foi a... Nós aqui... Caímos em divergência. A cabeçada pra mim foi uma defesa. Aquilo ali ia decidir o jogo. Se centra aquele 2-0 gol, é difícil, né? Ali. É, mas qual que é uma das defesas, né? Tava 1-0. É. Não, mas os caras atacaram pra caramba. Só que, se eu não me engano, foi nessa hora que o Narciso optou por 4 atacantes. Ah, tá. Que aí ele não ia ter. Não teria mais reação, né? Entendeu? Aí ele foi fundamental. Eu acho que aí foi que você começou, acredito eu, como você começou a ganhar a torcida. Finalizando a pergunta, como é que você sentiu isso depois? Pô, você chegar em casa, você parar pra pensar, deve passar um filme na sua cabeça. Uma sua semana família. Comendo a comida predileta. Pô, amanhã hoje eu quero isso. Amanhã eu comi 3 vezes na semana e estrogonofe. Só pra você ver a moral que eu tô aqui em casa. Ah, que beleza. Não, mas a Copa São Paulo é muito grande. Muito na televisão por um bom tempo. O tempo que o campeonato tá rolando, só se fala nisso. Então é meio que, e sempre foi um sonho meu e de todo mundo da base, Copa São Paulo, só se fala em Copa São Paulo, Copa São Paulo. Então depois que você ganha, meio que você não acredita. Nossa, ganhei a Copa São Paulo, ainda mais do jeito que a gente ganhou. E o Corinthians, quando chega na final, estádio lotado. Então, se eu te falar que até agora, assim, eu meio que não tenho a proporção dessa conquista, é verdade, eu não tenho. É muito grande, até agora eu não consigo descrever a sensação que foi ainda. Ainda vejo fotos assim e falo, nossa, esse foi o melhor dia da minha vida. Bom, então pra finalizar esse último bloco, pra gente voltar com os bronquinhas e finos da bola, né? Bronquinhas e finos da bola. Vamos finalizar, eu vou escolher um rock, eu não gosto muito de rock, mas eu vou escolher um rock, né? Já que ele tem 18 aninhos, vai fazer os 19 dele em abril. Então vamos pedir Skid Row, 8 na Life. E agora o momento bronquinho, aquele que merece ser espinafrado na semana esportiva. Hoje o nosso convidado ilustre... Começa. Está debutando. Matheus, senta o pé. Seu bronquinha. O meu bronquinha vai para um assunto que a gente tratou aqui na podcast, que é justamente a falta de oportunidade que os clubes dão para os jogadores da base. Eu acho que isso atrapalha muito. Eu acho que meio que uma saída para os clubes ganharem mais dinheiro, conseguirem mais melhores resultados é essa renovação. Você pode pegar pelo Barcelona, pelo Santos, do Neymar, que ganhou a Libertadores, principalmente por ele destruir o campeonato. Então eu acho que os clubes deviam pensar um pouco melhor nisso e eu espero que um dia pensem. Manda o seu, Montanha. Meu bronquinho vai pro Elano. Elano, você foi fundamental pro Santos, você é um dos ídolos, Só que, ó, do ano passado pra cá, você caiu. Esse ano você Foi só depois que ele largou a Nivistelma, ele caiu, não é mais nada, desde que perdeu a Nivistelma. Caiu mesmo, subiu no muro da mulher, né? Aí você volta esse ano, já há uma confusão, polêmica. Leno, joga só a bola, tenta ficar fora de polêmica, entendeu? Só joga a bola, é isso que você precisa. Foca, futebol. Meu bronquinho é pra você, Leno. Bom, o meu bronquinha, ele é um pouco triste, e assim, eu vou até justificar o fato de eu ter escrito o artigo sobre esse assunto só tantos dias depois, né? O evento ocorrido no Egito, aquele tumulto, aquela tragédia com 70 e tantos mortos, ele me chocou demais. Primeiro porque tem causa política, e essa mistura de política dessa forma, ou de religião, como em alguns clássicos mundiais, como na Escócia, por exemplo, Celtic e Rangers, algumas rivalidades absolutamente insanas que existem no futebol. As imagens que a gente vê, pode procurar no YouTube, vestiário com gente sangrando, elas são impressionantes. É um momento que eu tentei muito entender para conseguir escrever alguma coisa, né? Demorei, tô indignado, tô chocado, não sei na verdade qual é meu sentimento em relação àquilo. A gente perde um pouco o estímulo com o futebol quando vê alguma coisa desse tipo, né? Então foi horrível, um bronquinha pro futebol no Egito de uma maneira geral, né? E quem foi o destaque da semana? Quem merece o troféu finodabola.net? E agora nada melhor do que o fino da bola, o destaque da Copa São Paulo pelo Corinthians. Matheus, começa aí de novo. O fino da bola, acho que não tem nem como ser diferente, vai pro meu time e pros meus companheiros. A gente conseguiu esse êxito aí, que foi o campeão da Copa São Paulo, a campanha que a gente fez, tomamos dois gols, fizemos acho que 30 ou mais. Então o meu fino da bola vai para esse Corinthians 9-3, que com certeza fez história e, se não me engano, foi o ano que conseguiu subir mais jogadores profissional, e eu espero que muitos desses jogadores se destaquem um dia. O seu, Montanha? O fino da bola aqui vai ser inusitado, né? O fino da bola pro Palmeiras faz tempo que não sai aqui. Fino da bola pro Palmeiras? Fino da bola pro Palmeiras. Consegui a situação que o Palmeiras está. Conseguiu um contrato de 3 anos. Primeiro pagamento no primeiro ano de 25 milhões foi de tirar o chapéu. O marketing do Palmeiras, você tem que tirar o chapéu. Mostra que o tem pessoal. Tem marketing no Palmeiras? Tem marketing. E mostra que o pessoal ainda acredita na marca Palmeiras. Tem ainda problemas, cara. Existe ainda o sonho verde por aí. Tem, então, tem bolorado o sonho. Fino da bola por esse patrocínio. Palmeiras merece. Bom, o meu, eu deixei por último mesmo, propositadamente, né? Como não poderia deixar de ser, eu vou dar pro nosso convidado, né? E o que que acontece? Assim, além de ser um moleque de 18 anos que fala eminente e fala êxito, tem um vocabulário um pouco anormal para esse meio, né? É um pouquinho só anormal para a idade, né? Tem algumas pessoas até têm um vocabulário um pouco melhor aos 18 anos, também como ele, mas pro meio futebolístico. Quem ouve o Aloysio Chulapa dando entrevista, Rivaldo dando entrevista, assim, isso já é extraordinário. E assim, o que ele fez na Copa São Paulo, pelo amor de Deus, né? Eu falo, eu gostei muito do time do Corinthians, eu acho que o time do Corinthians tem uma zaga muito boa. E se, apesar que se a zaga e os volantes fossem tão espetaculares, por exemplo, o Anderson acha a dupla de volantes espetacular, né? Eu acho a dupla de zaga muito boa. Mas se eles fossem tão maravilhosos assim, ele não teria sido tão exigido. Ele foi muito exigido. Esse excesso de exigência fez com que ele fizesse algumas defesas espetaculares. A gente comentou aqui algumas delas, né? Então eu acho que não podia passar em branco esse momento, né? Então o meu fino da bola vai para ele pela postura como pessoa. Então parece que está surgindo um grande profissional, né? Já que foi, na verdade, quando ele for pro ar, ele já foi integrado. Podcast vai pro ar na quarta-feira, segunda-feira ele já começou a treinar com os profissionais. Tem tudo para ser um profissional brilhante, né? Tanto pela técnica, quanto pela postura, tanto pela cabeça. Então parece ter um futuro brilhante. Então meu fino da bola vai para ele. Muito obrigado. E não preciso puxar o saco, né? Porque eu já, já ferrei bastante ele. Se ele falou, é real, não tá puxando o saco de ninguém. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Matheus, você tem algum recado, Matheus? Mandar um abraço. Não, eu vou falar a verdade aqui também, não vou puxar o saco. Fiz várias matérias por esses dias, várias mesmo, não tive descanso nenhum. Minha semana de folga foi a mais corrida do mundo. Agora, depois que a gente terminou tudo, eu fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite, porque realmente eu aproveitei demais essa entrevista. Não vou colocar como entrevista. Um bate-papo. É um bate-papo. Então eu aproveitei muito, achei que ficou muito legal e queria agradecer a vocês dois. A equipe do Fino agradece, foi um prazer. Muito bem recebido. Dona Dagmar de pãozinho, suquinho, fomos, né? Então vamos agradecê-la. Como você ficou muito tempo ali, mais do que na entrevista, acho que ela não vai convidar mais nós aqui. Você tá de brincadeira. E agradecer também a camisa, né? Também, muito legal. E sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino. Isso mesmo, a bola voltou agora para mim, que vou encerrar esse programa, que foi muito bacana, muito legal a participação do Matheus, da mãe do Matheus. Um grande abraço para ela. E uma grande entrevista do Cleiton e do Rodrigo Bronquinha. Estão de parabéns. E se você gostou também da nossa entrevista, você comente aí no blog, dê um curtir no Facebook e dê um retweet para espalhar essa entrevista para todos os seus coleguinhas. É isso aí, semana que vem tem mais Papo do Fino. Um grande abraço. Tchau. Facebook, maior acervo esportivo do mundo. Tive que ligar o microfone. Fala de novo que você falou um acervo. Arcervo. Tive que ligar o microfone de novo. Vai lá. Pera aí. Facebook, nosso Facebook, maior portal de vídeo esportivo. De vídeos esportivos. Ele não vai sair nunca. Não vai, agora você me travou. Acervo, pô, não escreve, tem segredo. Acervo, escreve não que ele vai botar SS. Vai, acervo.